rap não tem fã, tem quem leva o fardo junto. É um trabalho em conjunto e prol do amanhã. Minha terapia sem divã, reve esses meninos bom, mais do que manjar meu som, viver com a mente sã. Era escolher transformar esses rap em jam, mas meti minha bermichinha e vem pro lado B. Fornecer quilos do sonho pro qual me levanto, bem maior que um bom motivo pra largar meu trump. Entender que artistas não levantam cedo, a insônia da qual sofrer de estresse é medo. A música é um futuro incerto, deram peso que eu só grito com vocês por perto. É que seus filhos me escutam sim, em paralelo peço aos pais que então rezem por mim. E pra que nação homem speak Bill, mulheres Lauren Hill, pra iluminar o Brasil. Abre diálogo pela arte, humaniza a cidade bem tranquilo. Som de clube na ciclovia da Haddad, que o caminho do bem nem sempre é o caminho bom. Mas quem te disse que eu controlo o meu guidão? Cê não conhece esses hits, não reconhece esses beats. Isso é o Bonic Beats, a novidade nessa. Som de maloqueiro chique, satisfação pelo clique. Fique à vontade, critique, ou então soco repeat. Tamo aguardando o convite. Oh, que da hora você, livre da depressão, com uma boa impressão disso que chamam de vida. E o mano na beira da ponte, que é dispensa do front, na intenção suicida. Ele te ouve assobiando esse som, relembra algo bom e quer saber qual a fita. Nessa hora olha pro mano e responde, mano, esse som é você, achando a vida bonita. E é bom saber que alguém se identificou, e de uns que até viciou, nesses meu rap é uma chips. Mas ainda sei que o legado do MC é seu caráter, não são tracks nem clips. Que na real a nossa arte é junção da esperei no mundão, uma oração e uma pique, um mínimo de talento, uma pá de bons exemplos. E assim nasce mais um rap classic. Cê não conhece esses hits, não reconhece esses beats. Isso é o Bonic Beats, a novidade nesse beat. Som de maloqueiro chique, satisfação pelo clique. Fique à vontade, critique, ou então soca o repeat. Tamo aguardando o convite.